eu te quero, amor. Pode ser hoje ou amanhã. Vem me dar um beijo. Fica aqui, precisamos conversar. Tá doendo em mim, eu sei que dói aí. Vamos resolver. Não faz isso, amor. Te peço, vamos recomeçar. Eu prometo, amor, te amar. Eu daria tudo de mim pra acordar do teu lado. Quero ser amada de verdade, oh, oh, oh, amor, te amar. Lorraine Araújo. Eu te quero, amor. Pode ser hoje ou amanhã. Vem me dar um beijo. Fica aqui, precisamos conversar. Tá doendo em mim, eu sei que dói aí. Vamos resolver. Não faz isso, amor. Te peço, vamos recomeçar. Eu prometo, amor, te amar. Eu daria tudo de mim pra acordar do teu lado. Quero ser amada de verdade, oh, oh, oh, oh, amor, te amar.